Quando a estrela do norte me falar sobre a morte, eu cantarei. Quando a estrela do norte me falar sobre a morte, eu cantarei o meu canto de vida, da camisa suada, do sol na cabeça e da boia fria do dia a dia. E o apito da fábrica que a morte esqueceu, e o apito da fábrica que a morte esqueceu. Quando a estrela do norte me falar sobre a morte, eu cantarei o meu canto de vida, da camisa suada, da esperança divina, no sempre domingo, segunda-feira, da camisa suada, do sol na cabeça e da boia fria do dia a dia, e do apito da fábrica que a morte esqueceu, e do apito da fábrica que a sorte esqueceu, e do apito da fábrica que a morte esqueceu, e do apito da fábrica que a sorte esqueceu.